9 horas e 39 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E amanhã, dia 15 de março, é comemorado o Dia do Consumidor. Motivos para comemorar? Bom, vamos saber aqui justamente com ele, que é o diretor do PROCON aqui na cidade de Foz do Iguaçu, advogado Sérgio Barros. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. PROCON, que é uma entidade bastante presente aqui na cidade de Foz do Iguaçu, já está há vários anos. Muitas cidades, inclusive, quem não é aqui de Foz do Iguaçu, muitas vezes estranha o fato de que muitos municípios não têm justamente esse trabalho de PROCON. Mas o PROCON é um órgão aí fundamental para garantir o cumprimento dos direitos do consumidor? Ah, perfeitamente, perfeitamente. Na verdade, dia 1º agora de abril vai completar um ano, né, desse desafio, né, que convidado pelo prefeito municipal, Reni Pereira, para assumir o PROCON, né, e a gente tinha um desafio porque a gente sabia que tinha um período que ficou sem diretor o PROCON, 2 anos, e tinha alguns processos que estavam emperrados, estavam atrasados, né, e a gente tinha esse desafio de atender toda a população de Foz do Iguaçu, que a gente vem atendendo, e também botar em ordem esses procedimentos administrativos, né. A gente assumiu, a primeira providência foi estender o horário, né? A gente atendia das 8 às 14 horas, a gente passou a atender das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 17 horas, de segunda a sexta, e fizemos um trabalho árduo, bastante difícil, né? Mas conseguimos botar em ordem, aí processo que muitas vezes de 2008, 2009, 2010, 2011, praticamente estão todos solucionados, né? Então, a gente está lá para atender o consumidor. Nós temos muitas reclamações, principalmente a metade das reclamações praticamente são relacionadas à telefonia fixa e móvel, quase 50% das reclamações. Nós temos uma parte boa das reclamações que são as financeiras, né, os bancos e as financeiras, filas de banco e as financeiras, empréstimos consignados, né, que quase gira em torno de 25%. E o restante das reclamações é o comércio em geral, né? No comércio em geral, principalmente na compra da linha branca, que nós chamamos, né, que é a máquina de lavar, o fogão e a geladeira, né, que sempre tem apresentado alguns defeitos, alguns problemas. Eu acho que o incentivo do governo federal e toda a população teve acesso à linha branca, então parece-me e é constatado que o controle de qualidade caiu bastante, né? Devido à grande produção dessa linha branca, o controle de qualidade caiu. Então, muitas vezes, os problemas aí ocasionados são relacionados à linha branca. E uma das reclamações que se tinha com relação ao PROCON aqui em Foz do Iguaçu, que muitas vezes as pessoas questionavam, era justamente essa questão do horário, né, de atender somente até as 2 horas da tarde. Atualmente, com este horário estendido, aumentou também a quantidade de atendimentos ali na sede do PROCON, que fica aqui na Avenida Brasil, em Foz do Iguaçu? A gente tem atendido praticamente o mesmo tanto de gente. Claro, fica mais fácil para a gente atender, a gente põe senhas, né? Distribui fica mais por cômodo senhas, também, né? Fica mais cômodo, né? Porque muitas vezes o atendente, uma questão aí das telefonia, o pré-atendimento, às vezes demora 1 hora, 1 hora e meia, né? Graças a Deus agora está em vigor, agora ó, daqui 120 dias, uma nova resolução, em que a hora que o funcionário do PROCON ligar ou o próprio consumidor ligar para a telefonia, a primeira pessoa que atender vai ter que dar a solução do problema, ou para desligar a linha, ou para ter que resolver o problema o primeiro atendente. Porque antes não, e isso acontece também com o funcionário do PROCON. Ele passa de um para o outro, para o terceiro, para o quarto atendente, para o quinto atendente, e às vezes lá no final a linha acabava caindo, né? Então, a maioria das reclamações ela já é resolvida ali no primeiro atendimento. Ou seja, nós atendemos no PROCON diariamente de 60 a 70 pessoas. Mas aí vai para o primeiro atendimento, muitos problemas já são resolvidos ali, né? E outros atendimentos vira procedimento administrativos. E poucos vão aí para a audiência, muitos são resolvidos na audiência. No final de todos esses 60, 70 pessoas que a gente atende de cara no balcão, na entrada ali, a gente acaba multando 4% de todo esse pessoal que a gente atende, de todos esses fornecedores e consumidores, principalmente o fornecedor, né, que a gente atende. A maior parte das reclamações acaba sendo resolvida, né? A maior parte das reclamações, elas estão sendo resolvidas. Porque realmente é um grande número de pessoas que a gente atende, mas às vezes tem informações e tem casos que a gente resolve já no pré-atendimento, né? Tem casos que a gente marca a audiência e resolve na audiência, boa parte, E tem caso que não soluciona na audiência, e aí sim, aí esse vai para o parecer jurídico, né? Aí vai ter que fazer a decisão administrativa, uma vez constatada a infringência da lei consumerista, né? Aí não há outra alternativa a não ser fazer a aplicação da multa, né? E a multa é bem salgada, a multa varia de R$600 a R$6 milhões. E a gente acompanha que existe uma tendência, até pela própria conscientização do consumidor, que, enfim, com a consolidação, né, do Código de Direitos do Consumidor, com o acesso maior que se tem hoje em dia a esse código também através da internet, a gente acompanha que em outras cidades brasileiras, outras cidades do Paraná, existe uma tendência natural de aumento na quantidade de reclamações e, ou até pedidos de orientação junto ao PROCON. Aqui para Foz do Iguaçu, existe alguma previsão de aumento também na estrutura do PROCON? Por exemplo, funcionários, espaço físico, mesmo o espaço estando bem localizado aqui no centro de Foz do Iguaçu, na Avenida Brasil, bastante acessível. Existe alguma previsão imediata para esse tipo de ampliação ou, por enquanto, é algo que se pensa mais a médio prazo ainda? É, a gente é subordinado à Procuradoria, a gente fez um requerimento pedindo alguns funcionários, né, para que a gente fique um pouco mais, tenha um pouco mais de estrutura, principalmente de pessoal, né, mas estamos aguardando, porque eu acho que não tem previsão de imediato para concurso público, né, e quem tem que fazer o atendimento e trabalhar realmente no PROCON tem serviço que é só pessoa concursada, realmente. O fiscal tem que ser fiscal de carreira, né? O pessoal que faz a fiscalização. Mas estamos aguardando. Essa semana que vem agora nós estamos esperando que vai chegar dois estagiários de direito, né? Contrato por 2 anos. Já vai dar uma aliviada no serviço, né? Já vai dar uma ajuda, uma mão boa, né? Então, e estamos esperando também que venha mais um ou dois funcionários ali para suprir a nossa necessidade. E assim nós deslanchamos. Mas com o nosso pessoal, o pessoal nosso é bastante trabalhador, é bastante assíduo, né? O nosso pessoal que nós temos lá, nós temos praticamente dado conta do recado, né? Nós precisamos, claro, sempre precisa de mais alguém, porque alguém sai de férias, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos tocando o serviço aí da melhor forma possível. Quando falamos de reclamações ali no PROCON, você até mesmo citou aqui a questão da telefonia, que é algo que é incrível como a telefonia é a campeã de reclamações em todos os estados aqui do Brasil. Na fronteira a gente tem algumas complicações adicionais, por exemplo, a pessoa dentro de casa com o seu celular captando a rede do Paraguai ou da Argentina e a operadora cobrando por isso também. O que é que nós temos aqui na fronteira de campeões de reclamações nessa área de telefonia justamente? É a telefonia móvel, telefonia fixa, internet, esses combos agora com TV por assinatura? O que é que está liderando aí nos últimos meses? A liderança efetivamente é a cobrança indevida, né? Mas nós tivemos aqui um problema muito sério, principalmente com a operadora TIM, que era o roaming internacional, né? Então era o roaming internacional, inclusive foi motivo de uma CPI, o deputado Paranhos veio a Foz do Iguaçu, colheu informações, colheu documentos, ouviu testemunhas, né? Teve até uma CPI no estado do Paraná. Então você está trafegando, você está no centro de Foz do Iguaçu, você está próximo da Vila Portes, e aí mesmo, você... Aqui mesmo na Avenida Paraná, dentro da rádio, já aconteceu Paraná, alguma vez. Você veja bem que coisa. Aí você está pagando o deslocamento do Paraguai, que você é um home internacional e que você não fez, e vem a cobrança no final do mês. Claro, então nós temos aí, a CPI mesmo tem alertado, tem tomado as providências face à TIM, e a gente percebe que diminuiu bastante essa questão do home internacional, né? Mas toda reclamação que o consumidor chega ao PROCON, nós temos tomado nossas providências. Se continuar, ou às vezes que constata, nós temos lançado a multa, né? Comprovou que feriu a lei do Código do Consumidor, nós temos tomado as providências, feita a multa necessária. Planos de saúde, há muita reclamação ainda com relação ao plano de saúde, porque eu me lembro que alguns anos atrás, principalmente com as constantes mudanças de regra, né, por parte do governo, dizendo o que pode, o que não pode ser incluído, havia uma procura muito grande com essa questão dos planos de saúde. Ainda são registrados muitos casos de queixas dos consumidores quanto às condições dos planos? Em relação ao plano de saúde, nós temos muito, muito pouca queixa em relação ao plano de saúde, né? Porque a maior queixa dos consumidores são o pessoal quando chega lá numa certa idade, 60, 70 anos, e os planos de saúde vêm com um plano novo para essas pessoas. Não, eu quero um plano novo, que mais tem que atualizar a lei e tal. E muitas vezes gera dúvida no consumidor que aquele plano ele é pior do que o anterior, né? Então tem duas situações aí. É, às vezes o contrato novo é só para fazer atualização na legislação mesmo, né? E às vezes esse contrato novo, ele deixa o consumidor numa situação mais ruim, né? Então, muitas vezes, o pessoal tem levado lá para a gente analisar o contrato, e a gente, o contrato novo que vai para o consumidor assinar, e a gente tem orientado, olha, esse contrato você não deve assinar porque você fica numa situação, o contrato anterior era melhor. Ou, olha, foi só uma mudança legislativa que você pode assinar sem problema nenhum. Então, a gente tem orientado nesse sentido também, porque tem ocorrido as duas situações. E até nós temos alguns questionamentos que chegam aqui através da internet. Antes eu havia mencionado a respeito desta entrevista aqui nas redes sociais, e a ouvinte Luana pergunta a respeito da questão das compras via internet. Por exemplo, fez-se uma compra numa empresa lá de São Paulo, fez-se essa compra através da internet. Onde é que você tem que reclamar? Aqui no Procon de Foz do Iguaçu ou procurar um órgão lá da origem da empresa? Não, ele reclama em Foz do Iguaçu, porque é o local onde mora o consumidor. Se ele comprou, por exemplo, em São Paulo, aí ele, na hora que ele receber aqui, ele tem 7 dias para ele verificar que ele não comprou na loja é na hora. Aí ele abre o pacote, olha, opa, esse tênis aqui, por exemplo, está com defeito. Então, eu não quero, não vou aceitar. Já assina, escreve, já entrega para a própria pessoa do correio que não quer receber aquele material. Ele está defeituoso. Aliás, ele tem 7 dias também para reclamar. Aí ele faz devolução, e caso a empresa não resolve o seu problema, ele pode procurar o PROCON. A gente orienta muito o seguinte forma, o PROCON de Foz do Iguaçu, apesar de ser um PROCON municipal, ele tem convênio com a lei federal e ele atua em todo o território nacional. Isso significa, se ele comprar um produto da China, por exemplo, via internet, aí chegou aqui o problema com defeito, o que vai acontecer? Nós não temos a jurisdição, a lei nossa não alcança, a lei nossa é territorial, é dentro do território brasileiro. A nossa lei não alcança lá o território chinês, o território argentino, o território paraguaio, para nós tomar a providência lá. Então, se ele comprou o produto via internet de outro país, nós não temos como ajudar o consumidor. Agora, no Brasil, em qualquer parte do território nacional. Não, eu comprei na Zona Franca de Manaus. Ah, chegou o produto com problema, com defeito, vai abrir reclamação no endereço, no domicílio do consumidor, que é Foz do Iguaçu, e nós vamos tomar providência, vamos intimar a empresa lá, por exemplo, da Zona Franca de Manaus, para ele vir apresentar a resposta. Apresentou a resposta, vamos marcar a audiência de conciliação. Veio aqui, conciliou, por exemplo, é um tênis, trocou o tênis, reparou o dano e tal, o processo é arquivado. Não, chegou na audiência, constatou que o produto realmente está com defeito. E a empresa, por exemplo, não quis trocar o objeto, o produto, e também não solucionou ou não indenizou o consumidor na audiência de conciliação, aí vai para parecer jurídico, né, que nós temos que seguir todo o procedimento do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ou seja, a gente dá vista, dá prazo para tanto para o consumidor falar, como para a empresa se defender também. As duas partes ali em condições de igualdade na audiência do PROCON. Ah, então, aí, por fim, vai, depois do parecer jurídico, vai para a decisão final. Uma vez constatado que a empresa não quis solucionar o problema do consumidor e que ela violou a lei consumerista, aí não há outra alternativa a não ser fazer o lançamento da multa administrativa. É que eu nem falei, varia de R$600, dependendo se ela é primária, a primeira vez que ela, se ela está no cadastro do cadastro geral do PROCON. Aí tem uma série de requisitos ali para a gente aplicar a multa, que varia de R$600 a R$6 milhões. Agora, uma situação assim bem particular aqui da fronteira, até isso é algo que é bastante claro, né? A jurisdição do PROCON, a questão da legislação do consumidor aqui no Brasil, é aplicada somente a casos aqui do território brasileiro, mas temos uma situação muito peculiar aqui na fronteira, que é com relação a compras no Paraguai e na Argentina. No Paraguai tem a polícia turística ali que atende queixas de consumidores, há também um escritório de defesa do consumidor ali em Ciudad del Este. Na Argentina eu acredito que também, eu não conheço realmente como funciona na Argentina. Há algum tipo de contato, algum tipo de parceria até para troca de informações entre o PROCON de Foz do Iguaçu e esses órgãos no Paraguai e na Argentina? A priori não existe, né? A gente pede pro consumidor, né, fazer compra especialmente nas lojas brasileiras, né? Uma vez ele comprando no Paraguai ou na Argentina, ele tem que reclamar lá no Paraguai e lá na Argentina, né? há, em tese, um tratado do Mercosul que entraria em vigor, né? Mas isso não foi viabilizado, né? Não foi ainda sacramentado, né? Que a gente poderia atuar lá, como eles aqui também. Isso não foi viabilizado. Então, na verdade, se comprou um produto lá no Paraguai, aí ele tem que reclamar na Câmara de Comércio lá no Paraguai. Se ele comprar na Argentina, ele tem que reclamar na Argentina. Mas se ele fizer compra lá por acaso, ele tem que olhar o produto, né? Ele não vai comprar lá uma caixa fechada e trazer aqui sem olhar. Ele tem que experimentar na hora, como a gente aconselha aqui no Brasil também. Vai comprar um liquidificador, alguma coisa, experimenta na hora. Vai comprar uma calça, olha, verifica, uma camisa, olha ela, né, para não ter esse problema, esse de sabor, né, de voltar lá, ó, tem um defeito e tal, experimenta na hora, né? São vícios e defeitos de fácil constatação. Então dá para ver no momento da compra, né? Quem quiser procurar orientações no PROCON, denunciar casos aqui em Foz do Iguaçu, além da sede do PROCON ali na Avenida Brasil, perto do Bradesco, pode entrar em contato com vocês também por telefone. Quais são as formas de contato com o PROCON? Ah, tem via internet, né, PROCON, né, que é só lá no site, né, e também o telefone também, que é o 1520, né, e pessoalmente lá. Então nós estamos aí das 8 da manhã até as 17 horas, né, atendendo a todos os consumidores, né, orientação. Na verdade, o PROCON, ele tem trabalhado bastante, principalmente na conciliação, né. A gente percebe pelos levantamentos que o pessoal tem procurado muito o PROCON de Foz do Iguaçu, porque a gente tem conciliado muito e resolvido os problemas imediatamente do consumidor. Então, muitas vezes ele procura primeiro o PROCON, antes até mesmo de procurar o Poder Judiciário, né? Pela rapidez que o PROCON tem propiciado na solução dos litígios, das situações com os consumidores, né? Então a gente está muito grato por isso, né? Que a população tem confiado, e a gente, isso dá motivo mais a gente continuar trabalhando forte, né? Para atender o consumidor de modo geral de Foz do Iguaçu. A gente também tem o 0800, né, que a gente atende. Essa é uma atribuição desde quando foi implantado. Quando foi implantado o PROCON em Foz do Iguaçu, na região não tinha PROCON. De Matelândia para cá, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, não foi implantado o PROCON. Não tinha sido implantado o PROCON. Então o 0800 ainda é nosso aqui. Na verdade, pelo 0800 nós atendemos todo o 045 aqui, é nós que atendemos. É uma atribuição a mais. Quer dizer, nós temos um funcionário só para atender o 0800, que nós atendemos toda a região, orientamos toda a região de Foz do Iguaçu. Até porque o PROCON de Foz do Iguaçu é o mais antigo, já está com 20 anos. O PROCON de Medianeira tem 4 anos, 5 anos. O de São Miguel está implantando agora. Santa Terezinha não tem PROCON. E Matelândia parece que está em fase de montagem do PROCON lá, né? Então, por isso que a gente faz esse atendimento também. Conversei aqui na CBN com o Sérgio Barros, ele que é diretor do PROCON aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Falamos a respeito dos direitos do consumidor, porque afinal amanhã, 15 de março, é o Dia Mundial do Consumidor. Sérgio Barros, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes, e precisando do PROCON, né, nós estamos à disposição.